Sanguinha Bravo. Sanguinha Bravo na escuta, senhor. Passa 3 milhas para o ponto 2 minutos, vai direto para o estado 4, tem destino 17. Presente, pode voar direto, Ilhéus, o C4-1-5? C5-4-1-5, autorizado, vai direto, Coral. Ah, presente, Coral, obrigado. Ainda negativo. Sim, disposição de 11 horas. Voo 16-02, dessa via para 2000 pés, QNH-1011. Via 2000-1011, 602. 198. Juliette, está visual com o Sango Índia Brava à sua frente, à direita? Ainda é negativo, senhor. Autorizado pouso, Vitorino Juliette, pista 197, 190 graus, 129. Juli, confirmando a posição do tráfego, seria minha 1 para 2 horas? Sul 4206, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, saída PUCA. 370 PUCA, 4206 Azul. Centro Recife, boa tarde, objeto 5735. Sei, estaria à sua esquerda, desculpa aí. Tranquilidade, livre 997, baixou a trava de fábrica, Índia. Por isso que você não tinha achado, né? Autorizado pouso, pista 97, 190 graus, 129. Tá precisando de um grauzinho aqui. 1 noite, 18:30. 18:30. Torre Salvador, trip 5266, foi LS na 650. Chama em final normal. Chama lá. Tango Índia Bravo, chame no solo controlado. Tango Índia Bravo no controlado já. Solo 50, frequência livre. Nada. Solo Salvador 6720 na web, pushback acionamento no 03. Tango Vitorino e Juliette no solo 50, autorizado 180 graus de backtrack, reporte liberado. Taxi Web 6720. Livre, chão do taxi 6720. Confirme. Afirmo, livre acionamento, chame para prosseguir até a Taxiway Oscar. Ou November. Ou 1602, vetoração para final LS, foi na proa 040. Aguarde vetoração para o localizador, ou 1602, seu limite ao localizador. 040, limite localizador, 602. Quebec? É a fim de November Alpha, chama liberando. Para cópia, eu tenho 360 autorizado. Poderia confirmar o vento para 5266? Vento 190 graus, 129, trip 5266. Obrigado. Autorizado 360, copia. Perfeitamente. Tem o Vitor e a Juliette e tem o Índia November Alpha que está se deslocando também aí para o Pátio 4. Aguarde inicialmente para prosseguir até a taxiway November e Oscar. Aguarda. O Yankee Serra Serra, visual então com o Vitor e Juliette, com o India November Alpha, está autorizado prosseguir para o ingresso na área gramada ou pela pista 97, dando passagem ao tráfego que está liberando. Para um deslocamento aéreo inicialmente até a cabeceira 35 e teste de motores, né? Teste de transponder. Sim, reporte estabilizado no localizador. Direita 060, intercepta. Reporte estabilizado 602. Controle 354-15, nós passando uma centena. TIP 5415, sube e mantém nível de voo 100, vem na proa de coral. Tem 160, coral, tem frequência alternativa? TIP 5415, mantém, escuta, aguarde transferência de comunicações para Ilhéus. Controle Salvador, voo 1273, para boa tarde. Voo 1273, oceano identificação, via chegada bom, direita para 4000 pés, QNH 1011. Via bomb 4100 no ano, voo 1273. Azul 4206, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 133 decimal 65. Bom voo e boa tarde, web 6720. Índia Alfa, ponto de espera 186, obrigado, bom trabalho. Salve Salvador, voo no 601, no nível 360, Galeão, paciente da Serra. Voo no 601, Galeão 340, aguarde só um minuto, cópia número 2. É, 360, né? Sim, mano. Esse é o que é o 360, tem o 340 autorizado. Agora no 601. Sim. Solicita o 360, agora no 601? Pode ser. Já coordenado, só um minuto. Agora no 601. O 415, suba até nível de voo 140. Negativo o recebimento do transponder, Yankee Serra Serra. Tem um modo primário? Oi? Somente modo primário? Seu web 6720, tá. Ponto de espera da 10, pronto. Autorizada a linha em decolar, 110 graus, 12 nós. Livre a linha em decolar, 10, 6720. Só o primário agora, Yankee Serra Serra, 0275. Mário Serra Serra vai deslocar até a 17? Tá, 35 vai 17. Autorizado, deslocamento aéreo. Quebec, o Lima Quilo Zulu mantém a posição, chama a torre no 86 para o cruzamento. Zulu, boa tarde. Tá 8002, livre no 11, no 11, chame táxi. Autorizou a chamar a táxi 8002. 1567, pronto cópia, 360, Brasília. Pronto cópia, Salvador. Bono 567, Brasília, nível 3620, está autorizado via Upper Zulu 17. Decola da 10, com curva à direita na subida da EL, pois cumprir o perfil da subida da EL até o nível 100, uma centena, após vai voar direto o Fito. Oscar Fox India Tango Oscar, o Fito, aciona 5530, frequência do controle 119, decimal 8. Positivo. Fito decola da 10 com curva direita, 5530, o transponder, 198, o controle. Aerovia Upper Zulu 17, 17. Center, Upper Zulu 17. Correto, Gono 567 no 05, chamei pronto. Center. Torre Salvador, Gol no 602. Uma boa tarde, 3 milhas para a Índia Serra. Gol no 602. Boa tarde, aguarde autorização de pouso, cheque baixado e travado. Que aguardo, vou informar quando passar o trabalho. Autorizado cruzamento da 1735 até a Baeté, Lima Quilo Zulu. Web 6720, decolou 58, chame o controle. Boa tarde. Controle, boa tarde. Web 6720. 198. Boa tarde, Web 6720, perfil da Dayon. Eita, abraço. Webjet 6720, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da Dayon. Continua da EL 340, web 6720. Trip 5495, tá fazendo desvio de informação? Trip 5495, na escuta? Prossiga, senhora. Trip 5495, vou ir na proa de coral. 5495, ouvindo. Salvador, 3894, atinge 150. Trip 5495, copiou o controle? TAM 3894, atinge a identificação, via chegada à Mari, desça até nível de voo 050. 050, via Mari, TAM 3894, informa que perdeu o contato com o CTV. Gente, TAM 3894. Salvador, trip 5495, vai atingir 140, 8 milhas de coral. Trip 5495, vai na proa de coral. De volta pra da EL, 6720. Jet 6720 autorizado, vai direto da EL. Da EL, 6720. Ok, quando espera as 86, tá 8002. De coral. Controle, trip 5495. Trip 5495 na escuta. Ele está recebendo a senhorita 2/2. Vai passar para o controle, Ilhéu, ok? Trip 5495, serviço, radar terminado. Chame controle Ilhéu, frequência 120, decimal 1. Vai passando 01, Ilhéu, boa tarde, obrigado. Meu uniforme Fox Fox. Após o Pezulu 14 até Toquim. Decola da 10 com curva direita na subida da EL após Leda. Após BDEV, aciona 5527, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizar 360 pro Galeão, saída da EL, Upper Zulu 50 até BDEV, depois Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golf Romeu, Upper Zulu 16 até Gruz. E Upper Zulu 14 até Toquim, transponde 5527, controle de saída 1198. Saída da EL, Leda e DEV, gol 1601. Primeiro aerovia, Upper Whisky 50. Upper Whisky 50, gol 1601. Perto portão 07, chame pronto, gol 1601, ajuste 10 ou no 1. 10 no 1, chama pronto, gol 1600. Direita não precisa andar, 602. Bianchi Serra Serra, libere a cabeceira 17 e prossiga para o pátio 4. Aqui está a 17, foi feita uma distração. Aqui está a Dona Fox na sua escuta. 1567 na sua escuta, solo. 602, boa tarde, táxi via Alfa, pós Kilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, o gol no 602. Alfa, Kilo, porta para ingresso no pátio no 602. Voo no 567 na escuta? Na sua escuta, Saulo. Ok, solicitação do controle e mudança de saída. Sua decolada 1-0 com curva esquerda, subida Momo, Mike Oscar, Momo, após Albo, Alfa Lima, Bravo Oscar, Albo, e após o Fito. O gol no 567, a gente tenta autorização, permanece. Gente, decola com o Momo, decola com curva esquerda, Momo, Albo, o Fito. O gol 1-6, 1-5-6-7. Correto, 1-5-6-7, chame e puxa. Sim, chamada para puxa. Serra. Está autorizado circuito 500 pés, decola da 1-7, coordenação com a torre para curvas. Curva esquerda padrão corrigindo, 0275 aciona, controle 198-2186. Tá, está 002. Boa tarde, autorizado decolar, 1900 graus no 3-9. Leve decolagem, tá, 1-6, acionamento de decolagem. Ajuste 1011, que você recebe. Até mais. Serra, autorizado decolar, pista 1-7. 1-0-0 graus no 3-9. Alô, Salvador, Força 0-2-3-2-5. 0-2-3-2-5, ajuste 1-0-1-1, informação Sierra, boa tarde, prossiga. 2-3-2-5, está ciente da Serra, está no pátio militar, com 3 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, plano instrumento para Natal, solicita acionar. Livre acionamento aguardando cópia, para 0-2-3-2-5, só um minuto para a cópia. Acionar, aguardar a cópia. O nome 02 está aguardando para ingresso. Prossegue portão 04, gol no 602. 804-602. Acionou o transponder, posição normal, e antes Serra, Serra. Sim, acionado, modo normal, Serra. Sou primário. Entendido, Serra, o primário. Afirma. O TAN 8002 decolou 05, chame o controle, 1-9-8. 19-8. Salvador, 862 decola na sua escuta a subida Dayon. TAN 8002 acende seu transponder. 5520, vou trocar de equipamento, senhorita. TAN 8002 só recebe seu modo Alpha, chegue seu modo Charlie. O modo secundário, Charlie Alpha. Não é sempre secundário, autorizado o cruzamento, Serra. Via 2000, autorizado X-Ray, gol no 373. Plan 3894, vetoração para sequenciamento. Foi na proa 035, seu limite ao localizador. 035, limitado pelo localizador, mantém 50, seria? Desça para 3000 pés, TAN 3894. 3000 pés, ajustado. TAN 3894, dessa via para 3000 pés, QNH 1-0, 1-1. Dessa via para 3000 pés, 1-0, 1-1, TAN 3894. TAN 8002, passando 2500 pés para nível de voo 380, contato radar. Suba até nível de voo 380, saída da EL. Ok, 380, será assim, incomodaria voarmos da EL, por gentileza? Autorizado, TAN 3880. Autorizado, Dael, 8002. Recebe o Alfa e o secundário? Não, agora não mais. A nossa sugestão aqui está autorizado subir para 1-500 pés nesse setor. 1-500 500 nesse setor. Oh, controle, 8002. Prossiga até 8002. Ok, eu troquei de equipamento, como recebe? Recebo passando 3.500 pés. Usado, a rota direto Recife, Romeu Eco Charlie, após direto Natal. Decola da 10 com curva esquerda. Subida Puca, após Jamo, após direto. Aciona 5526, frequência do controle 119, decimal 8, a torre opere 118, decimal 612. Ciente. Se preferir, está autorizado a interceptar final da 17. É para final do 17, Luciano. Curva esquerda, proa 030, limite ao localizador. Esquerda 030, limite ao localizador, tá? 3894. 3894, esquerda pro norte, 3894. Pro norte, tá, 3894. Tá ciente de ativação de NOTAM de área restrita? Sua posição, 1 hora, 3 milhas. Senhora, eu conheço do NOTAM, todavia a outra instrução que recebemos falou para descer via até 3 mil pés. Excelente. 1-1, então bom voo e boa tarde. Muito obrigado. Então na hotel chama a torre 186. Muito obrigado. Olimpo 03 para cópia. Olimpo 03, sujeito ao tráfego local. Salvador, Salvador. 1.000 pés. Decola do 10 com curva esquerda ou à direita, dependendo da autorização da torre Salvador. Circuito da 10028. Aciona 0115, frequência do controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Olimpo 03, está autorizado acionamento. Reporte para o táxi, informe POB. Para o pouso no táxi 4. No Solos 10, frequência livre, antes Sierra Sierra. Frequência livre, grato aí, a operação e apoio. Sim. Segundo 273. Então, 3894, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, portaremos com o localizador estabilizado, recebido por aproximação 3294. Dael, após Leda, após Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev. Aciona 5535, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado, Grupo São Paulo Guarulhos, nível 340, via Peruíste 50, decolando da pista 10 com curva à direita, saída da El, após Leda e Deve. Transponde 5535 e o controle de saída 198, da 3897. Meia dúzia, reporte pronto da 3897, ajuste no 0111. 011, chama pronto, 3897. Direto Leda 862. Uno 567, estou 5, puxa acionamento. Autorizado, Gono 567, chame táxi. Chama lá. Frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 3325, alternando. Salvador, Portela 2323, está no hotel para cruzamento. Mantenha a taxa aí, hotel, aguarde para o cruzamento. Força aérea 2325. 2325, mantendo o hotel. Tripulação. TAN 3894, chame Torre 1 no 8, decimal 6. 3894. Rodou 3894 no ILS. Chame final normal, TAN 3894 com o trem embaixo travado. Chamaremos 3894. Força aérea 2325, autorizado o cruzamento via Delta, Kilo. É Delta, vai cruzar Alfa, via Kilo, TAT 3. Ciente, vai cruzar Delta, Kilo, TAT 3. Zona 273, no solo Zona 5, libere a direita, na Eco, dê passagem ao Embraer 190, à sua direita. Chame o solo Zona 219. A passagem é 219, Lino 273, boa. Força aérea 2325, chame o solo, Lino 21, decimal 9. Confirme pro 2325? Chame o solo, Lino 21, decimal 9. Pode prosseguir no táxi conforme instruído pela torre, mas passe a frequência do solo agora. E via Alfa e Kilo, Pátio 3, chame ingresso, Pátio 1. Alfa e Kilo, Pátio 3, você guardará para ingresso, Lino 273. Solo Salvador 2325, está ingressando pelo Aquilo no pátio 3. Afirmativo, ingresso pelo pátio 3, vai seguir o 737 da Gol na saída do pátio 3. Na minha escuta até o ponto de espera, o FAB 2325. Solo Salvador, muito boa noite, é o voo 1940, ciente da informação Serra, solicitando coordenar 360 para Guarulhos. Ciente, prepare Dael, Leda, Bidev, aguarde cópia, 1940. Dael, Leda, Bidev, aguarda cópia, 1940. 1567 para o táxi, com 94 a bordo, 3:50, alternando com o fim. Golo 567, táxi à direita. Ponto de espera da 10, torre 1186, altímetro 1011. Ciente 1011, boa. Salvador, volta ao Guarulhos. Prossiga. Para autorização do solo, Salvador na cara, no 1.4, para o Guarulhos, 1.4. Ciente, mantém, escuta e aguarde cópia, Gil 508. Guarulhos, para dentro. TAN 3603.